130 Chamecoin na frequência 118 desse comando 5. 1895, voo nos 230 para Capão. Torre Salvador, bom dia, voo nos 230, estabilizando ele, é. Chame 0 e autorizado pouso, picho no 0, vento 180 graus, 8 anos. Chame 312, chame 7 Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 25, 25, 45, chame 312, bom trabalho. A Mike Yankee mantém a regra de voo visual, não há tráfego de conhecimento no setor. O ajuste Salvador no 020. Reposta 20, bilhete Salvador. Voo 230, só os 30. Táxi direita, chamou 21, decimal 9. Direita 29, chamou 230. 3304, chame Seco Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Repetir a frequência 3304, por favor. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, então 3304. Confiado, obrigado, uma boa manhã pra vocês, tá? Bom dia, 3663, pode esperar pronto. 3663 autorizado, né? Radiocolapso nos olhos, vento 180 graus, 8 nós. 3663, só mais de um minuto no ponto de espera. Ok, tá achando pronto. Reportar. Pode esperar a próxima, 3663. Tá 3663 autorizado, aliás, decola pistola 0, vento 180 graus, 8 nós. Aí decola, pistola 0, tá 3663. 3663, decolagem 31, controle, frequência 120, decimal 8. 120, grato, movimento 3663. Salvador, 3663, passa 1200. Contato por radar decolagem sub via São Romo para nível 340. São Romo 340, você sofreu de morte, senhor, está 3663? Confirmo, está 3663. Autorizado 340, possível pro de morte, senhor? Autorizado o Leda inicialmente, está 3663. O Leda inicial, está 3663. Mike Yankee, estou autorizado direto para o Itapon, repete para a descida, ajuste permanece 1020. 1020, Oscar, topo para a descida, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, desce para 500 pés. Aí você tem 500 pés no Yankee. Estamos tentando ocupar com o Pedro Santos 3663. Nossa escuta aqui. Okay. 3663, estou autorizado direto para o BAB. O BAB, muito grato, da 3663. Corrija, tá 3663, está autorizado Motiva. Opa, autorizado Motiva, tá 3663. autorizado acionar, chapéu de trás. Alfa Mike Yankee, chame a torre na frequência 118.95. 1895, Yankee. Salvador, Alfa Romeo, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, está autorizado a tomar prova para cruzar a final da 1-0, informe na final da 1-7 em base pela direita. Yankee. Yankee, informará a final direita 1-7, Yankee. Chamar o centro 1-2-2-3-5-2-3-8-2-3-6-6-3. eu acho que autorizado táxi para o ingresso na pista 17. Eu acho que vai que é final 17, baixado de sabato. Acho que vai que é que autorizado por 17, vento 1, 8, 0, 8. Parte 4, Iaco. Vai que é 5-2, táxi à direita, parte 4, estacionar tudo essa linha. Tá, até mais tarde. Iaco, autorizado a acionar, chaparral, o chaparral da coragem na irmã. Atrapalha em casa, fica autorizado. Ok, não há tráfego conhecido do setor da coragem em irmã por conta e risco. Em Salvador, o vento é 170 graus, 89, então vamos ao chão. Atrapalha o solo, se autorizado, procede pelo setor o risco, senhor. Tá, senhor, quando o risco vai ser transferido para o controle para tomar prova para a esquerda e para prosseguir o risco, ok? Ah, sim, senhor. Olha o solo, se abre o arco. Azul Eco decola aos 5-3. Chama o controle agora, frequência 120 do sinal 8. 108, chamará a Céu do Eco. Bom dia, Papa Romeu, Céu Azul Eco. Papa Romeu, Céu Azul Eco. Bom dia, mantenha regras de voo visual, ajuste Salvador 020, confirma interceptos. Vamos conseguir pelo setor uísque, vai para Maragogipe, senhor. Papai Romeu, se azul Eco, confirma o estimado para tudo. Mais 35 da presente, senhor. Olha, só tem utilizado o acionamento, chamou o táxi da coragem. 0 Salvador. não autorizado, aliás, é colapso no zero, vento 180 graus, 10 mais. Ainda cola, 10, xeré 63, 1. Eu acho que é autorizado, aliás, do colapso número 7, vento 180 graus, 10 mais. E o Nordeste em condições de decolar e por trás da nova italiana na cabeceira? Isso, então autorizado, o vento 170 graus, 8 nós, o Thiago Fernandes para fora do sol. 7 anos, cara. Então, decola 57 e para o Nordeste, chama o controle de frequência 120 em cima 8. Para o Nordeste, controle 2020, de alta regressa. 0050, ajuste 1020, faça o seu número na próxima. Decola 57, chama o controle de frequência 120 em cima 8. 608, 63, 1 hora, grato, mais 4. Se a decola 57, direita para o litoral. Corredor Axé, chama o controle de frequência 120 em cima 8. Girando à direita, corredor Axé chamará controle Terra Golf. É que não vai virar. Gente, Papa Romeo Charlie Alfa Tango, uma regra de voo visual, a centripada 0170. Passa na 0170, modo Charlie, Charlie Alfa Tango. Tá iniciando o cruzamento da Bahia dos Santos, aprovado, Rio de Taparica, o Serra do Lué, como o melhor nome? Correio, controle. Tá bom, Rio de Serra do Lué. Na Bahia, o Serra do Lué. Famoso e azul, é como a festa de proximidade, eu tô com frequência livre. Livre. Controle Salvador, Xena 63, 1-1, nação voando, poderia voar direto, sinal voando. Xena 63, 1-1, está presente direto ao Lido, suponho 360. Direto Lido para o 360, grato, 63, 1-1. Vamos ver se ela está tendo uma senha regra de voo visual 510 via do litoral, repasse 2-0, meu Deus, Salvador. Foi controle, Thiago Patango. Controle Salvador, aqui é o Papa Romeo Sierra Golf Oscar, corredor Axé, mantendo 1-9 pés. Papa Romeo Sierra Golf Oscar, mantenha 1-9 pés, corredor Axé. Confirme, testa de voo. 1 hora, Sierra Golf Oscar. Frente, Sierra Golf Oscar, repostará o da Barra. Reportará no farol da Barra, Sierra Golf Oscar. Charlie, está dando controle? Mas escuta, senhor. Charlie, está dando controle, será que mantém que a gente está do destino? Afirma, o que é que faz, pode ser. Gente, mantém aqueles pés em linha do litoral, reporte a 2-0 metros de calor. 5-0 no litoral, vai reportar 20 milhas fora. 6 cancelada a restrição de altitude da chegada da bomba de ONU. Isso é para 4 mil pés. O ajuste permanece no motor 2-0. Sierra Hotel Yankee, acione identificação, voo e Bomed para detectar a chegada Bomed 1, o ajuste é o 1020. Sierra Hotel Yankee, 67 milhas sudoeste de Salvador, contato radar estabelecido, reporte para descida. Sierra Hotel Yankee, descida autorizada para nível 080. Salvador, bom dia, hoje é 6250, cruza 200, com 150, na informação Kilo. Chené 6250, oceano de identificação, voo ITAP, descida autorizada até nível 09-1900, ajuste 1020. Desce até uma centena na proa de ITAP, 1020 é o ajuste, Chené 6250. LA3-1-1, chame-se de recife na frequência 128-35, alterna 123-8. 2835, alterna 238, a chané 6311, grato, muito bom. Charlie Alpha Sam, vou dar um atraco de conhecimento no setor, se eu escalar 1 a 7 milhas nordeste de Salvador. Fechou, Caixa Livre. Livre na presente, grato, Tango. Beleza, Tango, confirma o estimado, por favor. Estimado ao... 1-6. 1-3-1-6, copiado, fechou, Caixa Livre. Beleza, grato, Tango. Passando o céu até o Yankee, BT autorizado até 4.000, tá aí? Só existe no 020. Vai pro 5.000, BT, céu até o Yankee. 3.896, está autorizado via ZFX3 da pista 900 para 2.000, tá aí? Só existe permanece no 020. Informa o tráfego. 1:10 rumo noroeste, mas mantém 1.000 pés da Charlie 150. Não era ter feito essa aproximação. Não temos o mesmo avista, estamos descendo para 2.000, acordarei em 770. Número de Salvador, Canadá, 250, cruzão 2.0 para uma central. Janela 6250, descida autorizada até. E o 050, ajuste, permanece no 020. 050, 020, acionamento 050. São Romeu, Serra Golf F, informa o tráfego. 9:06, 6 milhas, rumo nordeste, passa agora 3.500 pés, descida para 2.000 pés, um alfa 321. Tá, minha aqui do tráfego, ainda não visual, tá passando agora pelo farol da base, Serra Golf F. Deixa eu falar, Serra Golf F, não há tráfego de conhecimento, você tem que ter frequência livre, reporte no regresso. Ele agora para frequência livre, para coordenação, reportará para o regresso, Serra Golf F. 650, foi só Duna, deixa parar 4.000 pés, o ajuste permanece no 020. Duna, 9.6, informa chuva final da cabeceira 28. 7, obrigado. 189, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom dia. Zero, desse para 2000, pede autorizado IADS, que foi da pista 10, o ajuste permanece 1020, reporte estabilizado. 2000, pede uma reporta estabilizada, IADS, que foi da 10, está na PRA 2, ajuste 1020. 3896, final, baixo da barra. 3896, autorizado pelo pista 10. Uma chuva leve na vertical, baixo central norte. Autorizado pouso, vento 180 graus, 8 leve. Livre pouso, TAM 3296. Ô, Celta, a gente pode voar em Itape? Autorizado voar Duma, para anunciar Hotel Yankee. Confirme? Do Rafael Yankee, autorizado, vá para São Bruno. Dona, graças. Na 6250, confirme para o que está batendo. Tem um pequeno desvio de direito para afetar a formação, mas já está retornando a zona, acho que na 6250, repaixei estabilizado. Vai Salvador, boa tarde, bom dia, ainda gol 2171, quanto era da 10, pronto. Gol 2171, não está autorizado, aliás, e manter pistão no zero. Ali manter no zero, 2171. 0-4, oceano identificação, chegada do MED 1, Lúcia e mantém o nível de voo 050. O MED 1, 050, 0-4. Linha 250, pista encontra-se úmido. 250, controle. Ah, escuta. Temos para informação, pista úmido. Copiado, para linha 250. Céu, Yankee, dirigindo 4000, conseguiu descer, mas... Estimativo, desce para 3.000. 3000, Céu, Yankee. Direito na rua, solos 15, direito 219, solo. 2171, autoridade de decolagem, vento 190 graus 3 mais. Segura decolagem 10, boa no 2171. Atingindo 3000, Serra, Hotel Yankee. Hotel Yankee, ciente, mantenha. Chama na 250, chama a torre em 118, decimal 95. Chama na 250. já? Rio Salvador, 1895. 1895, Chanel Meia 2, 5-0. Bola 094, reduza para 2309. 2309, 1094. Tá, o Tayhank está com a referência para descer para 2000. Tayhank, desce para 2000, para ISO-GX-0020, autorizado ILS-XOI, pista no zero, reporte estabilizado. É, Tayhank. Controle, boa tarde, com 2171, salvo 1. 2171, contato radar na decolagem, saída da salvo 1, nível de voo 360. 360, salvo 1, 2171. Japão do Serra Taoyang, que tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima externa devido ao sequenciamento? Ah, afirma. Fecha. Oxalá 6250, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 20 graus, 3 reais. Autorizado pouso, Oxalá 6250. O 2171, Brasileira. Brasileira, 2171. Chama 250, solo aos 20, faz sua direita, chamando 21 nesse molar, direita 29, chama 21. Chama 21, que continua a aproximação, final 10, chama intercepto 10, 17. Salvador, muito bom dia, Azul 4207, transfere e descida 1160. Azul 4207, controle ciente, oceano da identificação, chegada Golf, desça para 4000 pés, informou a gente na 020. 27, via bom, que ajuste 1020, desce para 4000, azul 4207. Salão 094, cancelada de instruções de altitude, vista para 2000 pés, ajuste 1020, livre procedimento, reporta estabilizado. Alex, Solas 25, direita, chama 219, só. 219, confirma.